Carro de boi, boiadeiro gritando. Velho caminho por onde passou o meu carinho chamando por mim. Caminho perdido na serra, caminho de terra onde não vai ninguém. Só sei que hoje trago em mim um caminho de pedra no peito também. Hoje sozinho não sei onde vou. É o caminho que vai me levando. Caminho perdido na serra, caminho de terra onde não vai ninguém. Só sei que hoje trago em mim um caminho de pedra no